Tá bravo, pronto cópia, confirma pro ideal. Tá bravo, confirma pro ideal, pro oeste. Afirmo, Tango de Abravo, autorizado Lençóis, 1.500 pés, decola da Engmar, proa de Lençóis, na radial 301, aciona 5521, controle 120 decima 8, torre 118 decima 95. De Abravo, confirma para o B? Gente, para acionamento e decolagem, chame torre 118 decima 95, Tango de Abravo, bom voo. Já Tango de Abravo, acione e chame pronto para decolagem. Cinco 973, autorizado Recife, conforme rota, nível 330. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5002, controle 120 decimal 8. 330 para Recife, Puca, Jamo, Aracaju. Decola da 10 da primeira curva esquerda. 5002, transponder 1208, controle 1597. Rio 5973, protegimento correto no PAT 3, reporte pronto. Ah, vai chamar quando estiver pronto. 9 Golf Mike, bom dia. Confirma o pátio pista que decola. Confirma a praia do Forte? Chanel 6225, chame Recife, 1288. Recife 288, 6225. Valença. Inicialmente sobrevoo Praia do Forte, 1.000 pés, decola da 1.7, curva à esquerda, corredor forte, aciona 0114, controle 120 decima 8, torre 118 decima 95. Charme Serra November Vita, sem identificação, voo na proa de Duna, início da 4.000 pés, ajustado na 013. Sete do Chico, BF, Duna, passa o Rio, 0013, 93. Transponder 0114, confirma o tal B, Mike Wolf Mike. Mike Wolf Mike, cotejamento correto no PAC 5, acionamento táxi, torre 118, decimal 95, bom voo. Thanks, Mike Gillette, Romeu. São Salvador, bom dia, o Tom Mike Yankee Alpha. Tom Mike Yankee Alpha, bom dia, prossiga. Autorização de remoto, da remota 14, para a ponte número 7, Mário de São. Vem com 3 horas, o mais leve é o decolar, pista 35. Marcado também, né? Juliette X-Ray, decolou 08, chame no 208, não vou. 208, muito grato, Oscar Juliette X-Ray. Controle de Salvador, muito bom dia, Papa Tango Oscar, Juliette X-Ray, decolado 35, perfil Momo. Papa, papá, Charlie, Sierra, meu, bom dia, qual foi o horário do plano? X-Ray, decolado da 35, perfil da Momo. Tango Oscar, Juliette X-Ray, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo no 00. Voo no 00, sem restrição, senhora. Ativo, Oscar, Juliette X-Ray. Ok, muito grato. Operação conhece, Charlie se arrumou. Oscar Juliette X-Ray, liberado da restrição de altitude na saída Momo. Liberação de restrição na altitude, na saída Momo, Oscar Juliette X-Ray. Tango de Bravo, dá presente direto Lençóis e chame o controle 1208. Primeira nave que chama o controle. Papa Romeu, Tango de Bravo, chama. Prossiga, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Decolado Serra Novembro, Serra Novembro, através da rotatória. Prossegui para Lençóis. Vai acender para 1.500 pés o Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, mantém-se em condições visuais, uma 1.500 pés. Reporte 20 milhas de Salvador. 20 milhas, passará Tango Índia Bravo. Câmera, quanto que espera da papa? Sierra Romeu, aguardando retransmissão pela sala IS do seu plano, mantém escuta. Fala, eu 5973, pronto para o pushback acionado. Eu 5973, no pátio 3, autorizado, reporte táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 5973. Do Golfo, autorizado ingresso, reporte anel e pronto. Pista no 7. Romeu Serra, November Victor, deixa para 2.000 pés. Autorizado em LS 70, puxando a zero, rapaz estabilizado. Para 2.000, passaremos estabilizado, November Victor. Mas depois eu quero até falar contigo, cara. Papai Charlie Serra Romeu, autorizado Vera Cruz, 500 pés, decola da 17, curva direita, segue litoral sul, aciona 0167, controle 120.8, torre 118.95. Controle 1209, torre 1195, Cotege e Charlie Serra Romeu. Serra Romeu, cotejamento correto, pátio 5, confirma o Calvé? Confirme? 03, racionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95, Charlie Serra Romeu, com voo. Mike Yankee Alpha, prossiga. Informando aqui o tempo do reboque na ponte 07. Gente, então Mike Yankee Alpha, frequência livre, bom dia. Obrigado e bom dia também. Bom, isso aí. Na alternativa, vou alterar qualquer coisa aqui na fronteira, que era o mesmo de DF Delta. Gente, então, vídeo de abraço. Abraço. Charlie Serra Romeu, prossiga. Charlie Serra Romeu, inicialmente, táxi até a Taxi Papá, ou tem condições de decolar da presente, sem interferir com as aeronaves no solo? Tem condições da presente, confirme. Gente, vento variável com 2 nós, informe fora do solo, Charlie Serra Romeu, com proa do litoral. Claro, após o 66 à frente, tem livre decolagem. O senhor vai inicialmente para a Prado Forte, não é isso? Então inicialmente até a Papá, após a Papá com proa direta, Michael Mike. Assim, no sentido no zero, proa do litoral. Gente, Lima do Lugus, aguarde. Yes, é que tu chame torre 1 na noite, pessoal, 9. 18.900, claro. Claro. Graças a Deus, com todos. Tá, graças a Deus, obrigado. Informador de Papa Romeu, Serra November Vitor. Serra November Vitor, prossiga. Passou Duna, baixar tela, estabilizado o localizador. Gente, Serra November Vitor, vento variável com 2 nós, posto autorizado, pistão no zero. Agora vê. O corredor. Mantenha a linha do litoral, reporte farol da barra. Senhora, inicialmente pro apertado forte, pro apertado forte, senhora. Gente, mantenha-se em condições visuais 500 pés, mantenha o setor o... Mantenha o setor. Mantenha o setor, senhora. Abandonou sobrevoo em Rio Vermelho, tá... vai sobrevoar o porto próximo à duna, mais que deve comer. Gente, mais que deve comer. 59, bom dia, número 2, formação Kilo, prepara da Eulia da Morte, me aguardando. Sente agora, ligou 1759. Lançamento da pista, chame a torre em 118, decimal 95. Chama a torre. É só que você arrumou? O Charles se arrumou agora para o cruzamento do eixo de aproximação da pista principal e confirma a intenção. A intenção é o sobrevoo inicial na pé do forte também, senhor. Mantenha-se em condições visuais. O nome pés, corredor axé, reposta farol da barra. Ah, vai confirmar que está seguindo para o sobrevoo na Praia do Forte. E vai manter 500 pés, ok? Mike, vou confirmar que mantém-se em condições visuais 500 pés, chame a torre em 118. Eu decolei agora, senhora, estou seguindo para a Praia do Forte. Chama a torre? Mike, vou confirmar que mantém-se em condições visuais 500 pés, na... Proa, mantendo a linha do litoral sul. Corrigindo, mantém a proa do litoral norte. Confirme o transponder alocado. 0194. Gente, 0194, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Tchau, meu Arthur. Na sua escuta, senhor. A sua decolagem não foi autorizada direto com o Pro do Prado Forte? O senhor não havia informado isso no solo, seu plano saiu para Vera Cruz. É, o plano era para Vera Cruz, mas nas outras informações eu declarei que era sobrevoo na Prado Forte inicialmente, senhor. É, gente, o solo não sabia que foi pago o litoral sul, sentido corredor axé direto Vera Cruz. Foi uma comunicação então, peço desculpa, senhor. É, tudo bem, tranquilo. Próxima vez eu informo na frequência do solo para que a gente possa coordenar melhor, ok? Valeu, comandante. Obrigado. Está visual com o citation na final da principal? Afirmativo, senhor. Pode mesmo controlar no solo, está livre o cruzamento do campo. Após mesmo no solo, livre o cruzamento. Tô liga, Rio. Está visual com o tráfego na curta final? Afirmo. Após a passagem do mesmo, um citation autorizado a alinhar e manter. Após a passagem, vai alinhar e manter. 759, pronto, cópia. O Lima Zulu Golf, autorizado a decolar pista 17, vento variável com 3 nós. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motman. Aciona 5014, controle 120, decimal 8. Terra November Vitor, solo 20, segue para qual parte? 725, decimal. Gente, chame 121, decimal 1, solo. 21. 120, decimal 8, gol 1759, portão 4. 1759, protegimento correto, reporte para o pushback e acionamento. Gente, 1759. Gente, Mike, Juliette e Romeu. Bono 649, bom dia. Prepara da Elmeda. Me deve aguardando. Papa Romeu Serra, novembro, Vitor. Bom dia, segue via Alfa e Juliette. Contorna o pátio principal. Lima. Na Lima, chame torre 118, decimal 95. Alfa, parte principal, Kilo e Serra November Vitor conhece o aeródromo? Relativo. Gente, apenas corrigindo, Alfa, Juliette, pátio principal, Lima. Lima, mantém a posição, chame torre 1-8, décima 95. Juliette, na linha, chamada torre 95. Entra na linha do litoral norte. Fique atento ao tráfego à sua frente. Milhas, mantendo 500 pés. O meu hotel 44. Entre o tráfego ficará atento 500 pés, exagero, e a litoral, senhora. O plano, trata. Patango Lima Zulu Golf, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, subindo sem restrições para o nível de voo 040. Sente, Lima, saída Momo, sem restrições, 040, Lima Zulu Golf. O 649, autorizado, Porto Seguro, Zephyr Whisky 50, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue o perfil de saída Dial, Leda, V10, aciona 5026, controle 120, decimal 8. Autorizado, Porto Seguro, 360, decolando da 1-0, primeira curva. No 649, corrigimento correto, no 5, chame pronto. Chame pronto. São Salvador, bom dia. Azul 4234, informação quilo para Recife. 4234, bom dia, número 2, informação quilo. Prepara Puca, Jam, Caju. Sente o 4-2. Salvador, Santa Romeu, Serra, Varanda Lima, Passa Lima. Serra, novembro, Vitor. Saca o seu critério para meter a via Lima, Michael Quebec, via pista 35. Vamos livrando. Negativo. 2-3, pronto, móvel. 4-2-3. 2-2-2-3, autorizado, Vitória da Conquista. Conforme rota, nível 180. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5006, controle no 20-8. Gente, conquista 180, do ponto plano, pista 10, curva direita, após saída Arbor, Elefa, responde 5006 e o controle 105.8, bateria 2223. Bateria 2223, corrigimento correto, na remota 12, chame pronto. Bateria pronto, 2223. Azul 2783, bom dia, número 2, prepara Arbor Elefa, informação quilo, confere. Arbor Elefa, 2783. Azul 4234, pronto, cópia. 4234, autorizado Recife, via Pesoluna 7, após conforme roda, nível 350. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5023, controle 120-8. Projeto Recife, nível 350, Pesoluna 7, aposentado de voo, decolada 10 pela esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5023, o transponder 120-8, o contato. Azul 4234, corrigimento correto, no portão 3, já em pronto. Já pronto, 4234. 4234, autorizado pushback e assinamento, reporte rádio. Negativo, 790, ataque 4234. 4570, com a Fux Trans. Confirma, aeronave? 4570. 6570, no pátio 3, autorizado, chame táxi. Fala Gon, 759, solicita por pushback, acionamento, portão 4. Gon, 759, número 2, neste setor aguarde. Sim, senhora, mas o azul solicitou está sem o pushback ainda. Está sendo liberado agora, totalmente pronto. Azul 4234, aguarde para o início do push, será preterido devido à aeronave já pronta no 4. Certo, azul 4234. Gon, 759, autorizado, chame táxi. Autorizado para o espectro, né? Bom, 759. Gente, 1050, Lima, Azul, Gol. Quase. Que é o Juliette Serra, bom dia. Segue para Manati, confirme. Hotel Juliette Serra, mantém escuta número 2 para a cópia. Azul 2783, pronto, Robert. Pronto para a cota 273. Azul 2783, autorizado, Vitória da Conquista, conforme rota, nível 200, decola da 10, primeira curva direita. Segue PC de saída, Arbor, Elefa, aciona 5017, controle 120, décima 8. Vitória da Conquista, conforme rota 200, decola da 10, direita, Arbor, Elefa, Azul 273, protegimento correto, no pátio 3, reporte para pushback e acionamento. Decola da 17, primeira curva direita, segue corredor axé, aciona 0135. Controle 120 decimal 8, foi 118 decimal 95. Foi 118 decimal 95, hotel Juliette Serra, acionamento táxi, torre 118 95, morro. Juliette Serra, bom dia, Sione, no pátio 4, chama para o táxi. Informo que recebo sua transmissão com a intensidade 2. Solicita o táxi, PLB 137, 4 horas e 15, tornado com o fim. Bora 759, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste 1013, meu voo. Autorizado Índia, ponto de espera 1895, 0013, ajustado, bom 759, obrigado. Azul 4234. Axiom 570, teria estimado para o táxi? Mais 5 segundos. Gente, o azul 4234, estimado de 30 segundos para início do táxi. Gente, mas nós pedimos o push pronto há 4 minutos atrás, a senhora tinha nos autorizado. Gente, o azul 4234 foi preterido devido à aeronave já totalmente pronta no 4. Mas estamos prontos também no 3, azul 4234. 4234, assim que o Boeing da ABS livrar a retaguarda, coordena com o equipe de solo, no táxi. operação. Já vou regressar. Passagem 34903. Sim, aeronave que modulou? Sim, 570 táxi. Confirma as informações? Sim, está com 2 a bordo, tem 2h40 de autonomia, perna 15, por favor. 570, autorizado táxi, linha 41 no Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 118 desse 95, pode destinar 013. Parte Índia, ponto espera, e 12795. Salvador, Geral 9970, confirmação Juliette. Geral 9970, bom dia. Informação Kilo, autorizado Teresina, GB Zulu 20, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Nenim. Aciona 5010, controle 120, décimo 8. Obrigado, Terezinha, meio 340, décimo 20, para 10, curva esquerda, Momo Nene. 5010, transponder, vai chamar controle 208, 9970. 09970, atendimento correto no parte 3, então. Para. E o 5973, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685-2545, bom dia. 2723 no Pote 3, autorizado, chame táxi. Nelson, agora está no táxi 273. Cargo 5-0, espera pronto. 5-0, autorizado a linha área manter, pista 9-0. Alinha E da Elf 360, autoriza uma direção máxima? Foi Leda, o Gol 1759. Ok, direto Leda, Gol 1759. 1755, desça para 2000 pés, ajuste 1093, autorizado ele a X-Ray da pista 10, reposta avisada. Reportarei estabilizado, 1755, descendo para 2000 pés. Ou 1649 para o feedback do momento, certo? 1649 no 5, aguarde. Aguarde. Juliette, autorizado a alinhar e decolar. Pista 17, vento variável com 3 nós. Estação em check rádio, continua recebendo com intensidade 2. 2 a 3. Pega o Embraer, a companhia. Via Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 1, 18 desse 95. Ajuste na 093, com luz. 83, Aérea da Companhia, ponto espera 2295. Não via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Controle Salvador, bom dia, APSA Cargo 6570. APSA Cargo 6570, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para o nível de voo 350. Via Pucca para o 350, 6570. Salvador, Azul 4234, temos 98 a bordo, 1330 Natal para o táxi. Qual foi a autonomia? 3 horas e 30. Para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. Índia, quando prospera, torre 1295, ajuste no 096, obrigado. Duna 755 informa o tráfego mantendo 500 pés no setor sul de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Thank you, 755. Hotel Juliette Serra, decolando 38, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Hotel Juliette Serra. Poderia confirmar como recebe o Serra agora? Agora é 5 mais 5. 7, graças. Sou Salvador, Azul 4234. Controle Salvador, muito bom dia. O helicóptero Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, mantém-se em condições visuais, um no meu pés, está presente e autorizado a proa de Manati. Presente no meu pés, Manati, Hotel Juliette Serra. Do 4234, alinhar e decolar, pista 10, vento variável 49. Aliás, decolada 1-0-0-4-3-3-4. Quanto nosso voo no 649? No 649, no 5, autorizado para o chamar questionamento, chama táxi. Chama táxi, 649. Tráfego Salvador, bom dia, Rio 9811, informação Kilo, autorização Fortaleza. 9811, Fortaleza, confirma o livro solicitado? 690. Gente, mantém a escuta aguardando, 9811. Negativo, Renato. Gente, 9811. Duna 759, chame Recife, frequência 13325, alterna 13395. Recife, 13325, 3395, Duna 759, né? O gol no 755 estabilizado. Duna 755, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 7-18-95. Torre Salvador, o gol 1755. Prossiga. O 1755, antes da aproximação, aguarda a pista livre. Na sua escuta, o 55. Eu 9811, confirma? Eu escuto pra você. Fortaleza 390, decolada 190, com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição de loop. Transponder 5001, controle em 120.8. Controle 120.8. Controle 120.8, bom dia. Bom dia. Luna 755, pouso autorizado, pista 10, vento variável 49, cheque transposto. Frente abaixado e checado, gol 9755. Uno Autorisk 50, é a primeira do que intercepta, pode conforme a rota. 50 é conforme a rota, moço. Eu 989. 981 no protegimento correto e acorda bronze para o feedback e acionamento. Camarada. 456570, bom dia, até logo. Bono 649 para o táxi com 69 a bordo, 6 horas de atraso e alterna com... Acompanha o POB 69, confirma as outras informações, por gentileza. 3 horas de autonomia e alterna com... Taxi via Flight 1 no Índia, ponto de espera Torre 1, no 8.958.13, bom voo. Ponto de espera 2.95, bom. Luna 755, no solo 45, direita Foxtrot 121, décima 1. Direita Foxtrot 219, bom, 755. 3, autorizado LSX Way da pista 10, reporte estabilizado. Autorizado LSX Way, 1322, eu chamei estabilizado. 429. Juliette, bom, 755. Do 2783, decolagem autorizada, pista 10, vento variável 49. Decolagem autorizada da 10, azul 2783. Salvador, bom dia, gol no 649, ponte espera da 10. Bom dia, gol no 649, aliar e manter cabeceira 10. Aliar e manter 10, 649. Nós 811 para o posto técnico também. Autorizado, reposto táxi. Entendeu? Autorizado, reportar táxi. Nós 811. Bom dia, Luna 781. Autorizado, pushback, reposto táxi. Ah, reportar táxi. gostaria de realizar o sobrevoo na região a 2 mil pés. Há possibilidade? Temos um tráfego em aproximação após a passagem do tráfego, será autorizado pelo conselho. Ok, aproximadamente mais 5 minutos, solicita novamente. Aguarde a autorização para ascensão, Matilha de Romero. Vai aguardar, vai ser um sobrevoo mais baixo, não está presente o mais de Hotel Juliette Sierra, tem a frequência livre para autocoordenação, chame no regresso. Controle, bom dia, o Azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba via saída Árvore para o nível de voo 200. Árvore para 200, poderia coordenar com o centro 160, se possível? Guarde coordenação Azul 2783. Gente, obrigado. Azul 2783, autorizado nível 160 como nível final. Sube e mantenha nível 160 na saída. Gente, 160 como final, vai subir e manter 160 na árvore. Siga papapapa, Charlie, Sierra, X, Romeu. Gente, Charlie Sierra, o meu mantém a linha do litoral 500 pés. Reporte através de Interlagos. Siga Mike Golf Mike. Ciente, o Mike Golf Mike, cheque seu transponder, não recebo o mesmo. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés, se atenta ao tráfego à sua frente, mantenha-se em condições. Papapá, Charlie Sierra Romeo, no, através de Interlagos, irá voar rotatória para evitar interferência no setor de decolagem da 10. Firme a informação, veio sobre o modulado. Negativo, papapá, Charlie Sierra Romeo, irá através de Interlagos irá voar rotatória. Três a bordo, Teresina, confirma autonomia? 12:50. Aqui é via Pátio 1, Índia, ponto de espera, Torre 1, no Ito, Lissimão 95, altimetro 1003, bom voo. Pátio 1003, 85125-4, caso 4, 2, 3, 4. Bom dia. Controle, bom dia, gol 1649 decolado. Gol 1649, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, no 649. Complete final do procedimento, ele é execution, agora a torre em 118, decimal 9. 98 no 1, a linha decola temporada? Linha decola temporada. Autorizado, alinhar e decolar pistão na 0, vento variável 4 nós. vamos decolar com a parada de 9881. Salvador, bom dia. O Azul 4981 está no LS. Bom dia, Azul 4981, continua a aproximação, aguardando pista livre, Bangue da Rio, iniciando rolagem. 4981. Gente, reporte para a central Marília de Romeu. Siga Papa Charlie, Serra Romeu. Como terminar a Goroia, em direção ao Interlagos, siga terminar ou poderia ir a 200 pés sobre a linha de canal, baixa altura, sem interferência. Negativo, mantenha boi na proa da rotatória, Charlie, Serra Romeu. Boa na proa da rotatória, senhora. 08, bom dia, 9819. Trânsito Salvador, Rio 989, vai passar 2000 na bomba. Rio 9891, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 390. Via saída Momo 390, Rio 9891. Atenção para 2000 pés, se autorizado Mike Juliette Romeu. Papá Mike Juliette Romeu, autorizada a função para 2000 pés. Papapá, Mike Golf, Mike, voe rotatória, fique atento ao tráfego à sua frente. Ok, rotatória. Metro 1003, confirmou até na equipe. Ok, Fernando Salvador, via Pátio 1, Índia, posto que era 129, passei 223. Talvez 223, bom. Frequência 13325, alterna 13395. Voo no 649, controle. Voo 1649, controle Salvador. O voo 1649, 13325, 39, grato. Papapá, Charlie, Sierra Romeu, voe pro de rotatória. Voo rotatória, senhor. Espera pronto para ser 2223. 295, Charlie Serra Romeu. 295, grato. Baixaredo 2223, autorizado alinhar e decolar, pista 90, vento variável 49. Decolar, Baixaredo 223. Ok. Controle ao Rio 9811, solicita a proa de loop, está presente? Aguarde coordenação, Rio 9811. 7073, prossiga com sua informação que o inclui. Marinha 7073, livre acionamento, chama para compra. Papapá, Charlie Sierra Romeu, a ideal para a rotatória da presente proa 300. A papapá, Charlie, se a Romeu, controle. Ah, sua escuta, 300. 58, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, passando 223. Bom dia. Informações de controle? Eu fui 300, senhora. Entendi. Senhor de Salvador, bom dia, Passaredo 223. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, suba via saída Arco para o nível de voo 180. Via Arco para 180, Passaredo 223. O 2199, essa é a minha identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Ok, via chegada até o 050, voo 2199. Apavapá, Charlie, Sierra, Romeu, voe na proa de Bonfim. Voa na proa de Bonfim, senhor. Agradeço a colaboração do controle, o Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, descendo para 500 pés, ajuste no 013. 013, Mike Juliette. Papapá, Charlie Sierra Romeu. Em condições visuais, está autorizada a proa de Vera Cruz. Informação que eu encontro, consigo. Confirma o destino inicial. Sim, você aguarda com